se Deus não guardar a cidade, em você chinela vigia. A fé sem obras é morte, tem um carinho da puta da esquina. A ciência, Cristo com tempo e carregando a cruz, não devia estar ali. Eu tava envolvido em vários debates, cuidando das palavras que não quero ouvir. Honrando o nome que me deram, prazer, sou Roberto, brilhante na glória. Estamos na luta buscando a vitória, pro verme safado, cavalo de Troia. Suando a camisa indica, bem-vindo, pódio garantia. Nas quedas surgiram feridas, marcada essa vida tão louca e corrida. E que não sofri preconceito, batendo de frente com um bando de otário. Dá todo salário, que é meu por direito, se não sobe os nervos e tomo de assalto. Favelado com muito orgulho, chegando causando tumulto. E de baixo nessa trajetória, o rap me criou na porra do bagulho. Disseram que preto é luto, invisível cê fica no escuro. Conta toda a piada racista, deixa o resultado fazendo barulho. Conselho de mãe vale muito do que droga, mulher e lucro. Confesso que tava confuso, fui rebelde, caçula e maluco. Evitei vagabundo na cama, preferi dar valor pra família. E invejoso babando de raiva, fechei com Renato e cria uma guerrilha. Quebrado os moleque tá zica, informação, incentivo que liga. Cada viela por aqui ensina, liguei pra Nito e camo na fita. Falsidade na banca não vira, nossa meta, penso alto, fragmentado. Foda, fracasso, fatalmente, fuzilado. Na minha horror, ninguém que ô, decadi, por favor. Fartura, felicidade, traga saúde e muito amor. Pra ter sentido a vida tem que viver pela fé. Fazer-se forte o homem, se superar a mulher. Esquecer o passado e viver o presente. Fazer como Jesus quis, ser o elo da corrente. A cada passo dado, uma vitória a mais. E quando chegar ao topo, agradecer ao Pai. Ontem uma menina, hoje uma mulher. Só quem é guerreira sabe como é que é. Com dois filhos pra criar, nesse mundão de cão. Se não for pelo amor e a paz no coração, o Yu de Yu e Yang, em mim se espelharão. Homens de atitude, sem falha na missão. Guerrilha MMC, te passando a visão. Não se assuste, flor de lótus vi renascendo das cinzas. Fênix, miote da barba ruiva igual de Malcolm X, degolando gigantes tipo Davi. Nós somos luz, mas não a de Nikola Tesla. Nossa energia ressuscita mortos vivos na terra. Espírito livre, resistência Mandela. I have a dream, sim, na paz ou na guerra. A vida é um sopro e você tem que entender. Faça jus a esta dádiva, acredite em você. Vagabunda, farra e fama, filho, é passageiro. Quero deixar obras ao invés de sofrimento. Dona Ivone Lara, canto que em mim nunca morreu. Não preciso de Julieta, pois não sou Romeu. Mas todo guerreiro precisa de uma guerreira. Eu oro a Deus, cumpro o que prometeu. Gladiador no Coliseu, criar é crer. A salvação é independente, só eu e eu. Foque, de polis. Suas leis não conduz, vocês ainda matam os humildes. Igual a Jesus, um novo ente humano. Valeu Jidu, Zaratustra me disse que eu sou sujeito ao concurso. As mais altas altitudes na humilde não é ciência. São atingidas das maiores profundezas.